Acordo cedo, jogo uma água no rosto pra despertar. E antes de se levantar, hoje já começa a te olhar pensando o quanto é bom dormir do seu lado. Pera aí só um pouquinho que eu vou ali no mercado comprar queijo e mortadela pra nós tomar café. Dá um beijo, desço a favela, já posso trampar na fé. E no busão a caminho já começa a ficar bolado. Não passa nem uma hora e meu peito já tá apertado. Daí eu lembro do seu sorriso e do seu olhar, do nosso filho, o molequinho já tentando falar: papai! Aí preta, cê tá me fazendo feliz, meu sonho realizado do jeito que eu sempre quis. É, chega pertinho, vem e dá um sorriso pra mim. Me mostra que a vida não tá tão difícil assim. No seu sorriso eu vejo o sol brilhar, a esperança que eu preciso pra continuar. É, chega pertinho, vem, dá um sorriso pra mim. Me mostra que a vida não tá tão difícil assim. No seu sorriso tem o que eu preciso: sinceridade e humildade pra manter compromisso. Deixa que hoje a louça é minha, só quero deitar mais cedo pra começar a dividir a caminha. Aí cê pergunta como foi o meu dia. Foi bom, tirando as partes que cê não tava com a sua harmonia. E vai jogando as pernas sobre mim, fazendo a noite perfeita antes que chegue no fim. Cê me beija, me abraça, me faz carinho, me arranha. Eu fico rindo só vendo cê me ganhando na manha, se assanha. Enquanto bebe um vinhozinho, liga o som bem baixinho, deixa rolar os pagodinhos que cê gosta. Peço uma dança enquanto cê se amostra, com direito a cafuné e massagem nas costas. Tranquilão, cê não sabe o bem que faz pra mim. Eu adoro quando o clima tá assim. Aí a inspiração que cê põe na minha letra é o bastante pra me fazer mais uns mil rap. É, chega pertinho, vem e dá um sorriso pra mim. Me mostra que a vida não tá tão difícil assim. No seu sorriso eu vejo o sol brilhar, a esperança que eu preciso pra continuar. É, chega pertinho, vem e dá um sorriso pra mim. Me mostra que a vida não tá tão difícil assim. No seu sorriso tem o que eu preciso: sinceridade e humildade pra manter compromisso.